gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje é festa na floresta. E os bichinhos vão se agitar. Olhe pra baixo, você nem nota. Passa ligeiro, essa é a cobra. Esse é famoso e grandalhão. Esse é famoso e grandalhão.